Já passou da cor do teu sofrimento, e você não foi chamado pra ser perdedor. Tome uma atitude, se levante do chão. Não fique aí prostrado desse jeito, irmão. A luta é muito grande, mas vai ter que acabar. O Deus que você serve só consegue ganhar. Deus vai agir. Vai agir, e como chuva de verão a tua luta vai passar. Derruba esse gigante, mostre quem é o teu Deus. Ele anda com você, ele jamais te esqueceu. Se ele fala, está falado, ninguém pode mudar. A vitória é pra você, ele já vai entregar. Segure tua espada e continue a lutar. Eu sei, Deus vai fazer a tempestade passar. Por que parar agora se já está no final? Se lembre, em tua frente vai o grande general. Vai em frente, irmão, como fez general. Tudo que a gente quer se conquista. De verão, a tua luta vai passar.